Shape of things, breaking

flies. Stripes with blood and emblazed tattoos. Streaking cathedral spire, they say. They say. They say. He has no brain, they say. He has no moon, they say. He was born again, they say. Look at him blind, they say. Judge. Qual é a minha preferida do David Bowie, viu? Essa, por exemplo, tá entre as tops. Jump They Say. Uma versão muito bacana, muito bem produzida, inclusive. Anterior, Najara Nogueira com Have You Ever Seen The Rain. Também tivemos Malice, In Between Days. Olha só os covers que rolaram, hein? Ainda Denim Project, Freedom to Move, Ice House, No Promises. Level 42, Lessons in Love. Olha a pegada oitentista que tá rolando. Madonna, Live to Tell. E começamos com Electronic Disappointed. Se você tá curtindo o programa, meu amigo, é o seguinte, mostra pros seus amigos que você curte o Flash House, né? Dá uma compartilhada bacana nas suas redes sociais, através do Instagram, do Twitter, do Facebook. E espalha por aí que você se sacode no sabadão ao som do Flash House com DJ Marcandi. Enquanto a gente vai curtindo esse finalzinho do Jump They Say, que é fenomenal. Jump. E o segundo set também não vai ficar pra trás, hein? Se eu fosse você, não sairia daí. Jump. Você está ouvindo Flash House. Rio Sul Rádio Duetos. Os encontros mais prováveis. Mais improváveis. You're so unbelievable. You're so unbelievable. Rio Sul Rádio Duetos. A qualquer momento, na programação da Rio Sul Rádio. 6:38. Comindre Mangueiras e Conexões. Mangueiras hidráulicas, correias, rolamentos, lençóis e borracha. Conexões hidráulicas, mangueiras industriais, retentores, ferramentas. Comindre Mangueiras e Conexões. Avenida Marcílio Dias, 655, Jardim Jalisco, Resende, Rio de Janeiro. Telefone DDD 24-3360-1468. www.comindre.com.br. Comindre Mangueiras e Conexões, com certificação ISO 9000. Atendimento 24 horas para empresas cadastradas. Preparados para os desafios da vida? Venha descobrir um mundo de possibilidades. Colégio Santa Ângela. Educação infantil, ensino fundamental e médio com sistema Ari de Sá. Matrículas abertas. De 23 de setembro a 20 de dezembro. Maiores informações pelo telefone 3355-3026. 3355-3026. Colégio Santa Ângela. Uma educação a serviço da vida. Voltamos a apresentar Flash House. Whitney Houston no Flash House. mixagens DJ Marcante. You better understand. To my heart, I must be true. Now The Wall, Pink Floyd, The Wall. Ainda Olivia Newton-John e John Travolta, You're the One That I Want. George Michael, Amazing. Começamos com Whitney Houston, How Will I Know. Esse foi o segundo bloco do Flash House de hoje, que fica por aqui. Semana que vem, se Deus quiser, estaremos de volta. E caso você tenha perdido um pedaço ou queira ouvir de novo o programa, é só dar uma conferida lá no podcast.riosulradio.com. Aí você vai conferir a edição do programa de hoje, depois de completado, né, claro. Além de outras edições do Flash House e também as edições do Rio Sul Rádio Lounge, que é muito legal também, tá? Por um acaso, é o DJ aqui que também faz, numa pegada mais tranquila, claro, né? Então é o seguinte, dá uma chegada no podcast.riosulradio.com e confere. E pode ir divulgando Flash House pros seus amigos aí nas suas redes sociais, tá? Só digitar aí flashhouse.riosulradio.com. O passado de presente pra você, Flash House. Sete, nove. Dê um realce no seu visual. Nova ótica é um tchan no seu astral. Se você procura ver o mundo com outros olhos, venha pra cá você também. Nova ótica, óculos de sol. Nova ótica, óculos de grau. E atenção para a promoção Nova Ótica. Na compra de uma armação acima de R$200, você ganha lentes anti-reflexo. Visão simples até 2 graus. Nova Ótica. Castel Center, Resende, Rio de Janeiro. Você está ouvindo a Rio Sul Rádio, direto do Rio Sul Estúdio em Resende, no Rio de Janeiro. Através do site riosulradio.com ou de diversos outros aplicativos e dispositivos, tais como Smart TV, Apple TV, celulares, tablets, computadores, etc. Seja bem-vindo. Boa noite. Fight for you, I always do, until my heart is black and blue. I will stay with you. We'll make it to the other side, like lovers do. fight for you. I always do until my heart is black and blue. Rio Sul Rádio. Ata cui to e nato di cur brenda vetus mumbaie ti si bracti sed nio fami nana ime ma thuae ti I kiss will make me weep.